Depoimento ocular, narrando a ficção de cenas futurísticas do Armagedon. Em pleno século 30, um cenário pós-guerra, o clima de devastação, um Big Bang da nova era. Só fragmentos gravitando pelo espaço, tanta evolução nos levou para o fracasso. Eu vi muita ganância, fez o céu chorar sangue. O homem revezando oxigênio com seu clone. Um paraíso que a marca d'água não alcançou. Foi a inteligência que sepultou o amor, deixando ódio na face, fez de todos inimigo. O mundo contaminado em coma induzido. O cientista perdeu o controle da pesquisa, pois fim a hemisfério e países bem sucedido. Agora a guerra não é santa, vaidosa e nem política. É contra o apocalipse e a extinção da vida. Pega o celular, conecta no computador, pede socorro pra Deus, implora a volta do Salvador e avisa que aqui na Terra o bagulho tá louco. Catástrofes, epidemia, o mundo dando troco. Metamorfose, sucesso ou progresso, predatório. Deuses ganham dinheiro e tem um popular velório, regendo os gritos de fome ao som da metralhadora. Pra quem não teve herança, a nação não deu escolha. O pensamento fortificado pelo sofrimento, e a saga de Cristo me serviu como exemplo. Desolado no vale, banido do sangue alheio, com pé instinto de morte, fequitado na veia. Após ter a visão do globo despedaçando no quinto acorde final, com corpo se decompondo após o sétimo chamado, narrado pelo Messias Armagedon, consumado visão da profecia. Século 30, salve, saudação, anticristo, computador no peito fez o amor ser submisso. Não adianta mais sonhar, buscar, tentar se redimir, cortar os pulsos e se matar, que é tarde pra fugir daqui. Século 30, salve, saudação, anticristo, computador no peito fez o amor ser submisso. Após o sétimo chamado, narrado pelo Messias Armagedon, consumado visão da profecia. Pra onde estou? Posso ver o que restou do passado após o êxito da física. Átomo liberado, campo belo, pomar que um dia me fez sonhar se tornou lixo orgânico de indústria nuclear. Vejo que a fome acabou, pois o consumo é pouco e o mais recente laptop nasce adaptado ao corpo. E o que resta do amor, olhos não me deixa amar. O coração de uma gestante não pode conformar o bordado a faca. E os caças, sônica, anti-radar romperam placa tectônica com ataque nuclear. Rasgaram a bala azul do céu, deram a vida outro destino. Confundiram a solidez do que foi patriotismo. É que estanque adaptado, placas anti-torpedo, defletor de plutônio, um simples toque de dedo dissolvou o globo inteiro do corpo. Pele. Soldados que abortam fetos sem culpa no sub-ego. Alta potencialidade, letais, gás biológico. Contempla a visão do inferno com a mente, estado de choque. Vejo que nada adiantou a fé do pai. Kamikaze, a viúva, drenando feto pra explodir covarde. Quem no passado condenou a corte e os amotinados. Teve anistia política sem ter sido julgado. Mas a trindade do amor que o sábio ateu duvidou cumpriu a segunda vinda. O homem justo arrebatou. Não adianta sonhar, buscar, tentar se redimir, cortar os pulsos e se matar, que é tarde pra fugir daqui. Quem traiu, comandou, deu sinal verde pra besta que se curva, nadou carnal com a flecha na cabeça. Então capitalista, contempla o seu futuro de arquitetura biobiônica, regressão ao submundo, com a face sem sorriso, num campo sem beleza. Foca o céu, busca Deus no mundo, submisso à besta, esquece o mar de flor, o perdão é a divindade. Sua missão hoje é doce e morte, caminhar nos vales após o sétimo chamado, narrado pelo Messias Armagedon, consumado visão da profecia. Século 30, salve, saudação, anticristo, computador no peito fez o amor ser submisso. Não adianta mais sonhar, buscar, tentar se redimir, cortar os pulsos e se matar, que é tarde pra fugir daqui. Século 30, salve, saudação, anticristo, Cristo, computador no peito fez o amor ser submisso. Após o sétimo chamado e narrado pelo Messias Armagedon, consumado visão da profecia.